I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 128ª emissão de Quotas de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras temporais voltarão a centrar-se no final da década de 80 e no início da década de 90 do século passado. Desta feita, num agrupamento musical que era um exemplo a seguir para muitos jovens da época. Formado em Washington em 1987, a banda de Rock Grunge foi formada pelo baixista Chris Novoselic e pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain. Mais tarde, juntou-se o baterista Dave Grohl e eis que estava formado o trio imortal Nirvana. Começamos por escutar Lithium, uma canção que fez parte, em semanas recentes, de um outro espaço radiofónico da Antena Web, o European Top 20. Lançado em 1992, foi o terceiro single do segundo álbum da banda, Nevermind. Recuemos até 1988, ano da divulgação do primeiro single da carreira dos Nirvana. Na verdade, a canção era um original dos holandeses Shocking Blue e datada de 1969. A versão dos norte-americanos iria ser incluída no seu álbum de estreia, Bleach, em 1989. Fiquemos com Love Buzz. Would you believe me when I tell you? We'll be right back. 1990 foi comercializado um single que começou por não ser incluído em qualquer trabalho discográfico, mas 2 anos mais tarde foi inserido no álbum de compilação Incesticide. Tem o título Sliver. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please don't go. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Que surgiu Nevermind, o álbum comercializado a partir de 1991, que colocou os Nirvana no topo do panorama musical internacional. O segundo single do referido trabalho discográfico foi lançado em 1992, considerada pela revista Rolling Stone uma das 500 melhores canções de sempre. Ouçamos uma versão em acústico de Come As You Are. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as I'm known and me. Take your time, hurry up, just as yours, don't be late. Take the rest, as a friend, as I'm known. Ainda relativo a Nevermind, a melodia que foi escolhida para ser o quarto e último single do álbum já havia merecido um videoclipe em 1990. 2 anos mais tarde, no final de 1992, foi popularizada a faixa In Bloom. E aquele que viria a tornar o último álbum de estúdio dos Nirvana. 1993 foi o ano do lançamento do trabalho discográfico e do seu primeiro single, mais um sucesso internacional intitulado Heart-Shaped Box. She has me like a Pisces when I could eat your cancer when 2003 foi divulgado o segundo single de Inutero, lançado juntamente com All Apologies, teve um título algo polémico e que chegou a causar pânico junto dos responsáveis da MTV Music Television, isto quando Kurt Cobain ameaçou cantar a canção numa cerimónia da estação televisiva. Acabariam por apresentar Lithium, mas a ideia original passava pela interpretação de Rape Me. Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me. Comercializado. Desta vez o MTV Unplugged in New York, o antecessor do famoso Storytellers. MTV Unplugged, que foi comercializado em 1994, meses depois do falecimento de Kurt Cobain, tornando-se portanto no primeiro álbum póstumo. Uma das canções apresentadas no concerto havia sido a terceira faixa do trabalho discográfico de estreia Bleach. Ouçamos About a Girl. I need an easy friend. I do with a air to land. I do think you fit this shoe. I do, but you have a clue. Take it. Yeah. A pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje, e agradecendo a sugestão da ouvinte Sónia, foi inteiramente dedicado a um agrupamento musical que era um exemplo a seguir para muitos jovens da época. Formado em Washington em 1987, o trio rock formado por Chris Novoselic, Dave Grohl e Kurt Cobain teve a designação Nirvana. Um grupo que teve as suas origens em 1987 e que terminou a sua curta mas produtiva carreira no dia 8 de abril de 1994, a quando do falecimento do líder Kurt Cobain, que tinha 27 anos. A canção que catapultou a banda para o sucesso à escala mundial foi divulgada em 1991. Era a faixa de abertura e o primeiro single de Nevermind, considerada por muitos especialistas uma das melhores melodias rock de sempre, inspirou até o título de um programa da Video It's One, a VH1. Fiquemos com o hino da juventude, Smells Like Teen Spirit. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.